hoje eu vim aqui pra falar contigo. Ouvi as tuas orações e os teus gemidos. Você não está sozinho, filho. Pra que ficar assim angustiado, pensando em parar? Se esquecendo das promessas que eu te fiz, você tem que continuar. Essa prova logo vai passar. Aguenta firme, pois a tua vitória, filho, vai chegar. Você não vai parar, não vai desistir. Você vai avançar, filho, você vai prosseguir. Erga a tua cabeça e alegra o teu coração, pois escrevi tua história, a história de um campeão. Eu vou na tua frente, abrindo este caminho. Eu sou o teu escudo, filho, sou o teu abrigo. Te tomo pelas mãos e hoje te faço caminhar. Sou a tua resposta e por ti vou guerrear. Eu estou cuidando. Só me adora, pois as tuas forças estou renovando. Você não vai parar, não vai desistir. Vai avançar, filho, você vai prosseguir. Erga a tua cabeça e alegra o teu coração, pois escrevi tua história, a história de um campeão. Eu vou na tua frente, abrindo este caminho. Eu sou o teu escudo, filho, sou o por ti vou guerrear. Filho, descansa, pois de ti estou cuidando. Só me adora, pois as tuas forças estou renovando. Estou renovando.